Velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar. E ele vem todo de branco, vem. E ele vem todo de branco, vem. É negre africano, é mestre azul. E ele vem todo de branco, vem. E ele vem todo de branco, vem. E ele vem todo de branco, vem. É negre africano, é mestre azul. E ele vem todo de branco, vem. São Gonçalo do Amaranto, com sua espada em seu posto, uma estrela na testa, outra na maçã do rosto. São Gonçalo do Amaranto, com sua espada em seu posto, uma estrela na testa, outra na do rosto. Velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar, velhos usar. E ele vem todo de branco, vem. E ele vem todo de branco, vem. É negre africano, é mestre azul. Você faz um chá, coa num pano rígido, minha filha. Deixa 3 dias, 3 noites num sereno no orvalho. Então, se você bebe 7 goles de cada vez, 7 vezes num dia. Mas tem que ser.